chegou. Olha o Papa Zona, é mais uma do Papa. Olha o popo desce. Olha que vem novinha, dança no paredão. Foi quando toca o solo, ela vai até o chão. Solteiras, oh, olha que quebra, quebra, eu vou embora. E popô desce, quebra, pá. E popô desce, que parada é essa, papai? E popô desce, popô desce, popô desce. Sobe, vai, sobe, sobe, delícia. Sobe, vai, vai, vai. Popô sobe, popô sobe. Tá gostoso. Tá demais, tá uma delícia. Oh, olha que vem, delícia. Dança no paredão. Foi quando toca o solo, ela vai até o chão. Preste atenção. Foi quando toca o solo, ela vai. Olha só, queria fazer uma pergunta a vocês. Quem tá feliz, grita eu. Quem tá comendo água, grita eu também. Torcida daqui é do Bahia do Vitória. É do Bahia do Vitória. Eu quero geral descendo, vai! E popô desce, popô desce. E popô desce, popô desce, popô desce. Quebra que tá gostoso. Quebra que tá gostoso. Swing do Papa. Swing do Papa. Que é isso? Tá gostoso? E popô desce, popô desce. Quem gostou, bate na palma da mão.